Sou nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixando tudo aquilo que é velho pra trás, prossigo caminhando, pois eu tenho um alvo. Viver na plenitude do que Deus tem pra mim, conquistar e vencer. Eu não troco nada por meu Deus, precioso tudo é para mim. Eu amo e a minha alma nele se compras, ó meu Deus, meu coração se alegra em ti. Em derramar, Senhor, em meu ser, em transbordar, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, me enche de prazer. Em derramar, Senhor, em meu ser, em transbordar, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, pois tu és meu prazer. Senhor, o mundo já não pode mais querer me enganar. Lutei, mas hoje vi, eu conheci a verdade. Sou nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixando tudo aquilo que é velho pra trás, prossigo caminhando, pois eu tenho um alvo. Viver na plenitude do que Deus tem pra mim, conquistar e vencer. Eu não troco nada por meu Deus, precioso tudo é para mim. Eu amo e a minha alma nele se compraz, ó meu Deus, meu coração se alegra em ti. Em derramar, Senhor, em meu ser, em transbordar, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, me enche de prazer. Em derramar, Senhor, em meu ser, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, pois tu és meu prazer. Me derrama, Senhor, em meu ser, me transborda, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, me enche de prazer. Me derrama, Senhor, em meu ser, me transborda, Senhor, em meu ser, inunda-me de amor, pois tu és meu prazer.